um dia eu te encontrar e me dizer adeus, olhar e disfarçar os sentimentos seus, saber que eu te amo e me tratar assim. Pare de dizer a todos que eu não sou mais teu, que não me dá valor e já me esqueceu, que faz muito tempo que não pensa em mim. É tão difícil enganar o coração, trancar todos os desejos da nossa paixão. Chega de orgulho bobo e de se esconder, mas seus sentimentos em me dá prazer. Se um dia eu errei, eu já me arrependi, não deixe o acaso me afastar de ti. Chega de orgulho bobo e de se esconder, mas seus sentimentos em me dá prazer. Se um dia eu errei, eu já me arrependi, não deixe o acaso me afastar de ti. Por aí, Blair Marco. Pare de dizer a todos que eu não sou mais teu, que não me dá valor e já me esqueceu, que faz muito tempo que não pensa em mim. É tão difícil enganar o coração, trancar todos os desejos da nossa paixão. Chega de orgulho bobo e de se esconder, mas seus sentimentos em me dá prazer. Se um dia eu errei, eu já me arrependi, não deixe o acaso me afastar de ti. Chega de orgulho bobo e de se esconder, mas seus sentimentos em me dá prazer. Se um dia eu errei, eu já me arrependi, não deixe o acaso. Agora sim vai. Chega de orgulho bobo e de se esconder, mas seus sentimentos em me dá prazer. Não deixe o acaso me afastar de ti. Ei, paixão, por aí. Se um dia eu te encontrar, quem gostou, pode soltar o gritinho e fazer barulho aí, meu povo. Obrigado, gente. Valeu demais.